Català. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa. Sempre en Galicia para todos vostedes, dos oreñas de radio en galego, con novidades, con informacións, con música, con moitísimas cousas para que todos vostedes poidan disfrutar connosco, seguirnos nas redes sociais, porque estamos aí no Facebook, escoitásenos e vésenos tamén. Sí, tamén, parece ser. Estamos na televisión do Facebook. Gracias, moitas gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que senón isto non sería adiante. Benvido, moi boas tardes, Armando. Moi boas tardes a Kiko, a ti, a, como non, a toda a audiencia que nos siguen a través do Facebook e nos siguen a través tamén, pois, do Facebook, de todas estas redes que temos xa, pois, aí por, que estamos percorrendo, sí, que son os camiños das redes. Acaba de chegarnos un libriño. Ay, un libriño extraordinario. A ver si despois podemos falar en chisquiño del. Tamén, como saben, nos comezamos o programa dándolle esa benvida e desexando que pasen dúas oreñas de radio entretida. Como sempre, pois poñemos un bocadiño de música para ir adubiando pouquinho a pouco este noso programa. De seguida, conectaremos xa con Galicia. Vamos alá. Música, eso. Imos a conectar. Muy bien. No sé de qué compás te deslizaste, ni en qué estación de metro te perdí. Me vi llegar luego y me avisaste, las tiendas han cerrado pa' mí. Agua, abril, flores, mayo, ves una estatua de sal. Se fue mi tren, también el barco, solo en mi puerto de mar. Me he visto de terraza sin licencia, me lo hago de vuelo sin motor. De aquí para allá como el inspector Gache, percibo algún indicio de tu amor. Agua, abril, flores, mayo, camino solo por Madrid. Se acerca junio, cumplo año, soy un extraño para ti. Baixamos a música para poder conectar directamente coa Baixa Limia e temos ao outro lado do fío telefónico o noso correspondente Xosé Lamela Bautista, que nos vai a presentar un convidado especial, que ademais hai que felicitarlo tamén porque está de inauguración tamén. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ver a quen nos presenta. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio, Armando, que estamos obviamente vendovos aquí a través das redes sociales de equipo. Sí. Moitas gracias. Moitas gracias por escoitarnos e por vernos. Bueno, pero moitas gracias máis que nada por a túa faena, o teu traballo de colaboración e de traballo interesantísimo que nos axuda a levar adiante este programa con entrevistas interesantísimas, como a que tes previsto para hoxe, non? Pois a ti, ademais, un placer inmenso por a satisfacción que dá, pois, con un centro gastronómico como era, por exemplo, o Bolindo Verde, non? Que era un emblema aí da raia gastronómica, evidentemente, da raia, non? Que está situada aí na fronteira, que despois dunha larga temporada que non estuve en Yorfos, non? Esperando esas delicias que me estaba ofertando. Pois agora, resulta que despois deste parón, pois volve, además da man do seu propietario, o xerente, do político, realmente unha persoa excelente, donde a proximidade que tiene é casi familiar, non? Unha persoa admirable, non? Como pode ser Manuel Mariño, non? Que xa tuvemos aquí outras veces falándonos dese territorio tan excepcional como é medio galego, medio portugués, porque estamos nesa fronteira física exactamente. Muy bien, pues damos ya benvida a don Manuel. Muy buenas tardes, don Manuel. Hola, buenas tardes, don Julio. Buenas tardes, José Lamela. Muy, muy bien. Un placer estar nuevamente con vosotros, porque es un placer muy grande estar aquí na vosa compañía. Muy bien. Muito obrigado. Vostede fale en portugués que entendemos prácticamente. O que fai falta é que xa dixo Xosé que felicitalo, darlle os nosos parabéns por la reinauguración. Moitas gracias. Muito obrigado. É assim, eu todos os dias falo com gente galega, da Reia. Ah. Bueno, então hoje já me puxa a voz para falar o galego. Tá bom. Porque é um especial que eu atendo mais gente de Espanha, nomeadamente de Galícia, do que portugueses. Embora estamos numa zona de muito turismo, mas a maior parte da gente que me vem visitar é a gente de Espanha. Gente de Galícia que fica encantada com o nosso bacalhau que preparamos aqui, como sempre. E a perguntar-lhe qual era o prato especial e já nos pisou a pergunta, não? Pergunta. Bueno, tá bom. Obrigado. Mas não só o bacalhau é o que se despende aí no Lindo Verde, não? Muito mais serviço que tem. Sim, muito mais serviço, embora nós pretendemos sempre dar a conhecer os nossos produtos da nossa zona. Embora que o bacalhau não seja produto daqui da nossa zona, mas a preparação do bacalhau sim que é. A forma de o prepararmos. Depois temos a carne barrosã, que é da terneira daqui dos montes, daqui da Galícia, aqui do norte de Portugal. Que é gando que é criado no monte, ao ar livre. Sim, senhor. É, que tem um paladar espetacular. E depois ainda temos o cabrito, criado aqui na Serra Amarela. Oh, ostras. Dos nossos vizinhos. Cabrito ao forno, não? Cabrito ao forno. Ostras. Bueno, das lindezas e das bellezas do Lindo Verde, do restaurante José, tens ti moita constancia, não é, José? Sim, não renunciando nunca ao primeiro... de português, não? Esses cozidos portugueses também, não? Amigo. Sim, isso não, mesmo é interno. Um especial de Lindo Verde, uma nota especial que dar uma máxima qualificação aos entrantes e esse patê tão especial que faz no Lindo Verde, não? É um segredo, não? Okay. Sim, o segredo dos nossos entrantes são um fabrico próprio da casa. Então, fabrico próprio, algumas coisas com azeitonas que essas compramos, espero que depois a preparação somos nós que as fazemos. Espero que os chouriços embutidos e o chamão, isto tudo daqui da zona. O fabrico próprio também são os postres, não? É o final do jantar. Depois, no final do jantar, temos uns postres espetaculares, nada de fábrica industrial, todos feitos à mano, todos feitos aqui na casa. Segredo do nosso, tudo com produtos naturais. E uma coisa que nunca renunciei quando vou ao Lindo Verde, é uma das suas sopas, um caldo verde, segundo... Sim, sim. Eu descobri o caldo verde quando estive a estudar em Lisboa, porque e ademais servia-no pela noite, e às 12 ou depois das 12. Não sei porquê, qual era esse costume que tinham os estudantes, mas o caldo verde parecia um bocado especial a partir das 12 da noite. Sim, o caldo verde, vós em Espanha temos o chocolate quente com churros. Sim, aqui em Portugal é o caldo verde. O caldo verde que é para cantar pela noite. E depois para aguentar o vinho, não? Porque a gente também aprecia uns vinhos e então para aguentar o vinho é que meter uns caldos verdes. Hombre, e tanto. Dos vinhos, precisamente falando dos vinhos, aí no Lindo Verde, eu sempre tenho, aí alguns colegas aqui do Padre, não por aqui, não? Que aproveitam, não devo dizer em voz alta, porque nós temos a família, mas quando vão aos funerais acabam sempre aí no Lindo Verde a tomar os vinhos muito especiais que tens aí, não? Sim. Sim, sim. Os nossos vinhos temos de várias zonas do país, mas principalmente trabalhamos muito com o vinho verde. Uh-huh. É um vinho aqui da região, daqui do Minho. O vinho verde, depois também temos o Alvarinho. Zonas, trabalhamos com mais com o vinho nosso daqui da casa, como lhe chamamos. E então os nossos vizinhos vem muito aqui tomar os vinhos, que aprecio muito os nossos vinhos. José, ti falaste sempre do gran servicio que ten o Lindo Verde, mas o preço tamén pode ser un poquinho elevado, non é? No. Bueno, o preço corresponde a calidade. Exatamente, a realidade. A calidade. Bueno, porque boi barato é un pouco complicado, non é? Sí. Non, os preços só están acordes con relación a España, pois son economicamente favorables, non? Evidentemente, hai uns precios para tamén ter en contra alta calidade. Ademais, eu quero facer un inciso sobre o novo personal que está aí, sobre novas persoas que están a levar o restaurante, porque o papel do Manuel Mariño está un pouco por encima de todo isto, mas está aí, por exemplo, está unha espléndida, agradable, simpática, fermosa muller que nos está benvinda cada vez que chegamos aí ao restaurante, de unha delicia tamén, non? O personal que tenga agora neste momento a levar o estabelecimento. Exactamente, isto é assim, minha idade vai avançando e eu necessitava de alguém que levara o negócio. Então, agitei uma gente daqui da terra, que estava em França e emigrados, uhum. E então volveram às origens, ah, e que eu queria investir aqui na zona, pois muito bem, e estão com ganas de lhe pegar, e estão seguindo as minhas ideias e os costumes que tinha, porque aqui quem manda é o cliente. Uhum. O cliente é que manda, nós temos que andar de acordo com como o cliente quer. Claro. E então eles vão por essas ideias, e de momento muito bem. Que foi un grande acerto das persoas que están aí por a simpatía arrolladora que ten, non? De logo, o especial trato, eu xa digo que entrar no Lindo Verde, entrar en Portugal, sen sair da Galiza, e ademais sentirse na propia casa, non? E despois un trato familiar e próximo de toda a xente que está aí a levar o establecimento. Eu creo claro, que... Uhum. Isto, desculpa atalhar, mas eu tenho uma coisa comigo, que é alguém que entra na minha casa, para mim é um amigo. Não vejo de forma que é um cliente para lhe sacar dinheiro do bolsillo, pero que isso está naturalmente comigo. Uhum. Isso é a minha forma de ser. E os negócios vão quando tu tratas a gente como seja um amigo, como seja um familiar, e te dá gosto estar com ele. Pero que não é necessário que venha para tomar um café ou para comer, quero que vê-lo, já que é descontento. Sim, sim. E o negócio é assim, nem toda a gente tem alma para o negócio, não é? Uhum. Temos que entender e pôr a gente... Ontem mesmo, que estive aí contigo, que me apresentaste umas pessoas admiráveis, não? Daí das portas do Gerês Português, não? Sim. Buscando informações sobre a Serra Amarela, não? É uma maravilha esses amigos que tens tu, não? É que vão aí fazer companhia, é que estão por aí, que é esplêndido, porque depois aportam uma grande dose de conhecimentos da zona, é que se aprende muitíssimo com esta gente, não? Todos nós aprendemos uns com os outros, e então é bom que haja este convívio, que haja a convivência entre as pessoas, tanto de um lado como do outro, para ganhar conhecimentos e ao mesmo tempo também esclarecer as suas ideias, quer de uma parte, quer da outra, que será muito bom. Pois até agora falamos do Lindo Verde, pois, como centro gastronómico, como a casa donde, acolhedora, não? Para todos que vimos da Espanha, pois decisões de conhecer os manjares portugueses, não? Mas depois há que reconhecer também o entorno, não? O paisagem, onde está ubicada. A imagem da Serra Amarela, uma das serras emblemáticas de Portugal, não? Do conjunto do Jerez. E o pé do castelo, não é? E o pé do castelo. Sim. E ao pé da barragem do Lindoso também, da Albufeira da Baixa da barragem, sim, sim. Como, bueno, que se come muito bem, que é um ambiente familiar, que tem umas vistas extraordinárias, mas há que fazer uma pequena reserva para poder ir a jantar? Normalmente sim, principalmente nos fins de semana, sim. Ou aos domingos. Sim. Há que reservar, porque senão para amanhã já nos quedam poucos lugares. Porque a gente vem, toda a gente conhecida, a gente amiga, sim. Desde Ourense, desde Vigo, depois voltando por aí abaixo até Ginzo, de Ginzo para baixo, depois Tela Nova, Vande, toda este arredor, depois em Trima, Lúdios. Muito demanda. Se chego a juntar, espero que só a gente conhecida, os amigos da casa. Tinha que montar 10 restaurantes do comprimento deste. Muita demanda, pois. Tá bom, tá. Sim, sim, sim. Eu queria lhe mandar, pois, a parte de mandar-lhe saúdos, um Armando Fernández. Então, a parte de mandar-lhe saúdos, também lhe manda saúdos unha amiga nosa que nos está escuitando e nos escribe no Facebook de que ten que ir a probar o viño verde e comer bacalao a ver si é tan bon como se di. Todo o mundo fala do viño verde. Pues e ela chama-se Maribel Casabella Fulgueira. Sim, sim. Pois a ver, que convidá-la para que poida ir por aí. Sim, sim. Que, animámosla que vaya, ¿no? Eso, hai que animá-la que vaya. Sí, sí. Además é unha grande cociñeira, ¿eh? Bueno, pois... Eu quero dizer a Anabela, ¿no? Quero dizer desde que é da parte do recuncho galego ao lado do lindo verde, o viño verde. Do norte de Portugal é um dos melhores desta península. Segundo dia, um enólogo catalão, não? Sim. O melhor da península. Uhum. Portanto, por aí. Depois, o bacalhau é o melhor do mundo. Sim. porque está no cabo do mundo, não é? Claro. Isso, é? No princípio do mundo, exatamente. No princípio, sim. Tá bom. Pois sim. Pode também afirmar que aí não é sair de Espanha de todo para entrar em Portugal, porque estamos no torrão dos galegos, não é certo, Manuel? Sim, senhor. Ora, eu provei uma vez o vinho verde, e vamos, como estava fresquinho e eu tinha sede, digo, ui, como isto chega assim, não vejo nem a carretera. todo con medida. Con medida de todo o tempo. Don Manuel, qual é a satisfação máis grande que ten agora nesta reinauguração assim, entre comillas? O maior prazer é ver a gente, ver os amigos. Aham. Que eu estive cerrado e eles volveram. Tá, esse é o maior prazer que eu tenho. Sim, devolver a gente novamente. Claro. Bueno, e a gente tamén a aproveitar a disfrutar outra vez das grandes ofertas que você ofrece, non é? Exactamente. Tá. E ben a gusto. Para mim o máis importante é a gente estar a gusto. Tá. E sair daqui contente e satisfeita. Eu estava a falar antes da ubicação que está no Torrão dos Galegos. Evidentemente vamos fazer uma descrição assim por vaga, mas do que é o Lindo Verde. O Lindo Verde. O Lindo Verde está ubicado no meio de um bosque. Não há casas no entorno, não. Está aislado aí, é um enorme caserão com um enorme aparcamento, não. Mas está, digamos, como a parte habitada do paraíso, não? No medio da natureza, ante o Castelo de Lindoso, não, mas isto forma parte, integra-se dentro do que é a Serra Amarela, não, que é uma das serras iminentes, mais destacadas do Jerez. Está ali nas estribações também do Rio Cabril, não, esse precipício que se via antes da fronteira, segundo os espanhóis, não. Então, aí havia uma feira antigamente, uma feira de galegos a portugueses sempre comum, era um território neutro, nunca foi uma fronteira que dividia, senão uma franja de terreno que se compartia. Nessa missão está também o Lindo Verde, que é um sítio de compartir, tanto galegos como espanhóis. E aí nada está a olhar de que país é, somos todos de que arraiaram, de que depois é um lugar historicamente muito dotado, não? Porque está rodeado de trincheiras, não? Por aí de trincheiras de épocas de guerras, não? Don Manuel, você tem alguma anécdota que contar para que os nossos ouvintes se atrevam a visitá-lo? Algo de contar, como de... Não sei, se há coisas importantes que eles podem disfrutar quando cheguem aí para o jantar. Ah, sim. Nós estamos implantados no centro do Parque Natural da Peneda Gerês. A gente pode vir aqui ao restaurante e visitar um castelo medieval que nós temos aqui na, junto ao restaurante, que dá um quilómetro em Lindoso. Junto ao castelo, em redor do castelo, há um núcleo de espigueiros, de canastros, como chamamos, que são todos em pedra, e que num total são de 59, todos no mesmo aglomerado, que está considerado o maior núcleo de espigueiros a nível da Europa. Depois tem bastantes trilhos, trilhos pedestres, para quem queira desfrutar dos trilhos. Claro. Há casas de turismo, de habitação, na aldeia, para que a gente desfrute aí de uns dias, passando uns dias com a família também. Depois aqui cerca temos as termas em Rio Caldo, para que a gente desfrute ali da alguinha quente, para que molhe os pés, ou se quiser quedar uns dias no hotel também será muito bom. Uh-huh. E bueno, e o paisagem único, como disse o José Lamela, aqui no, na Serra Amarela é fenomenal. Claro que sim. Uma subida à Chata da Fonte sigue sendo um dos privilégios mais grandes que lhe pode passar a uma pessoa que admira a beleza paisagística, não? Sim, é uma serra que tem 1610 metros de altitude, que desde aí podes mirar desde Guimarães, Braga, Viana do Castelo, Valença, toda até a vista alcançar, até ao mar. E vais vendo por aí Galícia, tudo por aí arriba também. Que se pode subir em carro. Sim. Bueno, José, Don Manuel, que o tempo vai en Ribei e disfrutamos con esta conversa, mas como temos outros compromisos para o nosso programa, agradecemos moitísimo a conversa que tivemos hoje. Venho agradecer a vossa disponibilidade e a oportunidade que me deste à Rádio Cornelhã de dar esta oportunidade de falar com toda a gente, quem conhece o Lindo Verde e quem não conhece a nível nacional e internacionalmente conhecido. Um saludo muito grande a todos. Nós prometemos. A todos os ouvintes da rádio que me conhecem e aos que não conhecem, espero um dia conhecê-los e dar de comer o melhor que tenho. Muito obrigado. Nós prometemos visitar em próximas datas quando chegamos aí a Galiza. Nada, eu já lhe recordarei a José quando vayamos. A ver, José, temos que ir ao Lindo Verde. Lindo Verde. Sim. Sim, porque eso, Armando, contigo é muito complicado ter compromisso porque tardas. Bueno. Igual a próxima semana, esta próxima non, pero a seguinte igual estamos aí. Aí, muy ben, ostras. Vale, muy ben. Eu estou devecendo verte xa. Vale. Agradecerlle aos dous a conversa de hoxe. Moitas gracias, de verdade. Moitas gracias a vos e bo traballo por aí, vale? Gracias. Obrigado. José, ata moi pronto, José. A próxima semana que estaremos aí juntos. Vale. Moi ben. Veña, despedimos-vos con música que tiñamos xa preparado de antes, continuamos o programa. Voulle dar unha sorpresa extraordinaria a unha das grandes nosas dos seguidores. Vamos a dar. Sí. Los días que vendrán como mensajes para querernos vivos, para sabernos alguien, campanas al viento. Por los días que vendrán a cambiar el paisaje del campo y la ciudad. Sin darnos cuenta, como mañana, como ayer, como hace un rato, campanas al viento, por los días que vendrán, como el sarmiento.